autorizado ingresso e cruzamento da 1735 até o 45, Seata no Delta, frequência livre no porte. Tenha uma boa noite. Papá Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar 61 milhas, sudoeste de Salvador. Até se encontra os visuais no zona 35, vou direto VOR e reporta para a descida. Vitor Tango, 3 horas de descer até 3.500 pés inicialmente, forma ajuste 1.013. Vitor Tango, tá livre de descer para 1.500 pés, ajuste 1.013. Vitor Tango, levante e está visual parada. Não aqui, visual, Bravo Vitor Tango. Certo, chame a Torre Salvador em 1 decimal 95. 1895, Bravo Vitor Tango. Tô boa, conforme o meu Bravo Vitor Tango. Meu Bravo Vitor Tango, o ajuste 1013, ingresso circuito pela direita da 17, base pela direita, aguardando, ingresso no circuito pela direita da 17, aguarde para girar a base. O Bravo Vitor Tango. Quem vem essa parede direita, pela direita, 17, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, tráfego avistado, autorizado girar base, reporte na final da 17. Bem, volta na final da 17, Bravo Vitor Tango. Gente, Bravo Vitor Tango, autorizado pouso pista 17, o vento 090 graus, meia dúzia de nós. Continue pouso, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango no solo aos 4-4, confirma o bate. Change, autorizado backtrack, reporta liberando para bate. Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, bom dia.